viajando. Eu já não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. Vivo a sofrer. Em todos os livros que eu li, não dão respostas pra essa dor. Venha me salve, por favor. Ao passo da loucura estou, o meu mundo inteiro desabou. Oh, oh, oh. Eu já nem sei mais disfarçar, mentir pra mim mesma sei que respostas pra essa dor. Venha me salve, por favor. Ao passo da loucura estou, o meu mundo inteiro desabou. Oh, oh, oh. Eu já nem sei mais disfarçar, mentir pra mim mesma sei que não dá. Meu amor, eu peço, desculpe as falhas. Já não tenho nada além dessa dor. Eu não tô preparada, tô bagunçada sem o teu amor. Eu peço, Voz de igual com

Viajando.